video. Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Ok, baby. Fala aí você que está em todo o Brasil e mundo acompanhando a rede internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo na paz de Deus? Eu espero que sim. Excelente tarde de terça-feira. Aliás, que o seu dia esteja perfeito. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the best stations. Rolou aí mais uma edição do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. E na tarde da terça-feira, 2 de novembro de 2010, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Rihanna, Only Girl. Número 2, If It's Love, de Train. Na terceira colocação, Far West Movement and the Cataracts, Like a G6. Número 4, Skank, De Repente. E o posto de número 5, ficando com Justin Bieber, You Smile. E pra noite, você pode mudar tudo. Clique e participe, afinal, você é que manda aqui no Pop Hits, baby. TargetW.com. Aproveite, é claro, para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Porque quem acompanha a Target sabe de tudo. TargetW.com. E para seguir a rede no Twitter, arroba Target Rádios. E agora, baby? Pop Hit no ouvinte. Pois é, basta clicar em TargetW.com, ir em peça o seu som e indicar pra gente que som você está afim de ouvir. Em cada edição do Pop Hits, um ouvinte é selecionado. E na tarde de terça-feira, vai um grande abraço pro Túlio Almeida Rocha. Ele que é da cidade de Formiga, Minas Gerais. Beijo grande pra todo mundo de Minas e um abraço forte pro Túlio Almeida Rocha, que pediu e ouve agora o som de Jason Mraz, I'm Yours. Tá no ar. Fiquem todos com Deus e até a noite. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, love, love, love, love. So tongue in the mirror and bending.